Erkan Anne Tier on the ground at 1-8, right in contact ground in frequency 121.9. Erkan Anne Tier, Roger. Good morning, ground American 980, City for Gate 11. 90, good morning. For the taxi Alpha, maintain position before the jet. Roger, Alpha, Juliet for Gate 11, American 980. Alpha and maintain position before the jet. Alpha and then hold position in front of Juliet, American 980. You are not sure for Lima, the Wolf. Ada 17. Helicóptero. A prosseguir o 040 até 30 milhas, depois prossegue com o 045. O número 2 para a cópia é 1897-36. Paulo Salvador, bom dia. O SAM 3153, seguinte da Juliette, Galeão 360. Voltando 3179? Não, 3153 só, guardando 360 Galeão, ciente da Juliette. Gente, já tem essa combinação, aguarde o número 3 para a cópia. Guardando. São Salvador, tem 3517, ciente da Juliette, solicito 360 Brasília. 36 Brasília será coordenado na 3517, aguarde, número 4 para a cópia. Aguarda 3517. Para Guarulhos, nível confirmando nível para o senhor, 3-4, número 5 para a cópia. Ok, a princípio seria o nível 3-2-0. Entre 3-2, será coordenado. Obrigado. Faz o Guarulhos, copia. Guarulhos, na escuta. Cópia. Copia. Usado Salvador com fins 360, aeroveia por 58. Decolador 10, curva direita, subida agora, tração sagaz, código 5123, na frequência do controle 199.35. 360 para com fins de aeroveia por 58. Gole sagaz, 5123, o controle 19.35, gol 1897. Confirmando, a saída Gol e tração Gonza, ok? Gol e Gonza, Gol 1897. 10, portão, chefando para o posto técnico, essa data. Até mais. Fala, Gol 1795. 5 para Brasília, será coordenado o seu nível 36, aguarde coordenação. aguardando o teste da frequência. 153, cópia. 3153, cópia. 60, autorizado, Galeão. Autorizou no 4, aerovia, decola da 1-0, curva direita, seguida da Elton, direção Brás. Código 5124, frequência do controle 1-9-35. Só confirmar o transponder? 5124. Autorizado 360 pro Galeão, autorizou no 4, decola da 1-0, da Elton, Brás e a saída. 5124 transponder, 119-35 é o controle TAM 3153. 153 correto, 03 o portão, chefando para o pushback acionamento. Ano 3 vai chamar quando falar para o pushback acionamento 3153. Você na escuta? Prossiga. Chama na frequência 1234. Um minuto. E o Golf para Ituberá, só confirmando, vai ficar à beira do terminal, correto? Ituberá fica 28 minutos depois da terminal. Tem o azul do Golf, autorizado no 040 inicialmente, até 30 milhas após prosseguir no 045, a decolada 1-7, poder de saída da El. Após DCT, aciona código 0263 e a frequência do controle 1-9-35. Mas agora vamos atualizar o Salvador, Ituberá 040 após 045 DCT. Recordar no 7 direita da El Control Channel 35, 0263. Correto, qual parte se encontra? 55, tá ok, Marucá. Retiro do para o táxi de decolagem, chama agora a torre em 1-12, é o Lima do Golfo, bom voo. Obrigado, Carlos. Golfo, bom dia, Sione, reporte táxi. Táxi, ingresso autorizado, reporte alinhado e pronto na 1-7. Approve táxi, Joliet, and... Gate 1-1-11. Roger. 3-5-1-7, cópia. Estimativo, 3-5-1-7. Roda Brasília, 3-6-0. Aerovia, 1-1-7. Decolada 1-0, com a direita, subida gole, transição, ofito. Código 5113. Frequência do controle 1-9-35. C3-5-7, autorizado Brasília, nível 360, Upper Zulu 1-7. Decola da 1-0, primeira curva direita, saída gole, transição ofício. Transponder 5113 e o controle 119-35. C3-5-7, estão confirmando, decola da 1-0. Afirmativo, decola da 1-0, primeira curva direita, TAM 3-5-7. 704, portão, chamando para o pushback acionar. Pronto para o pushback acionamento, TAM 3-5-7. Portão 4, então está autorizado o pushback acionamento, portão 4, chame para o táxi, TAM 3-5-7. Autorizado o pushback acionamento, chamará para o táxi, TAM 3-5-7. minutos após a passagem do objeto, autorizado a decolagem, vento norte, 3 nós. Cópia. Copia, São 3179. Salvador Guarulhos, 320, Vetorio 50, decola da 10, curva direita, subida da El, transição de Né. Código 5146, frequência do controle em 1 no 9.35. Autorizado Guarulhos, 320, Vetorio 50, decola da pista 10, curva direita, posse, sai na da El de Né. Transponder 5146, controle 1935, Santa 3179. Correto, os alunos apontam a chefe para o pushback acionar. Chamará Santa 3179. Sino 5, cópia. Pronto, copa, 975. Salvador Brasília, e o 360, aerovia up 017. Decolada 10, primeira manobra à direita. Subida agora, atenção ao fito. Código 5122, é a frequência do controle em 1 no 9.35. Autorizado Brasília, nível 360, para o Zulu, na sequência de falada, pista 10, primeira curva para decolagem à direita. Saída gole, transição ao fito. 5122, transponder e controle 1 1935, voo 1795. Reto 08, portão, checkpoint para o pushback acional, voo 1795. Chamaremos. Aos 31 na direita, 1219. 1709. Salve Salvador, 3517, pronto para o táxi, GOB 145, 3 horas e 41 minutos, com 5. 1-7, autorizado o táxi direito, alfa, por espera torre 1-8-6-12, ajustando a 0, 1-1, tem um bom voo. Direita alfa, ponto espera 1-1-8-6, Dantri, 5-7, muito obrigado, bom dia. Salvo o gol 804, puxa de acionamento, portão 7. Autorizado o semi-táxi. Autorizado, repassa para o táxi, 804. Solo, salvador, objeto 6709, virou para o táxi. Alfa Índia para o portão 01 no web. Alfa Índia para o 2, prossiga a 2.500 pés, autorizado direto de Ituberá, jogo. Salvador, bom dia, TAM 3597, no ponto de espera da 10, pronto para a decolagem. TAM 3517, autorizado a linha em decolar, o vento 01 a 0 graus, 02 nós. Autorizado a linha redecolar, decolar, vento 3517. Número 07, em coordenação com a equipe de solo, após o tráfego da companhia passar a sua retaguarda, está liberado o push e acionamento, reportando para o táxi. Após o tráfego da companhia na retaguarda, está livre o push e acionamento para o ano 607. Iniciando o monotec. Sente. Pa, Mike, Eco Delta. Informe o nível, a altura que ia fazer o sobrevoo. Gente, mil pés com 12 manati, aguarde cópia. Fala, boa noite, 04 para o táxi. 184 a bordo, com mil de 4 horas, até na Campina. 184, autorizado táxi via Juliette Alpha. Ponto de espera, chame a torre 118, decimal 6, ajuste 1011. Juliette Alfa, ponto de espera, torre 186, meio iOS, ajuste, boa noite, 04. Papá, Mike, Eco Delta, pronto, cópia. Autorizado Manati, mil pés, AGL, corredor Axé, decola da pista 17. Primeira curva direita, controle 119, decimal 35, torre 118, decimal 6, o transponder 0115. 3517, decolou na chuva. Sobre, mantenha 360, vigilância, plano 3517. Para o 360, 3517. Acionamento táxi, chame a torre em 118, decimal 6. Alô Salvador, é o Variglog 6514. Variglog 6514, 330, Recife, aguarde. Log 6514, pronto, cópia. Afirmativo, prossiga. Autorizado Recife, nível 330, via Peruísque 58. Decola da pista 10, saída Puca, transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, controle 119, decimal 35, transponder 5151. 1804, próximo ponto de pegada 90. 1804, frisado alinhado e decolar, o vento 010 graus, 02 nós. Além de decolar pista 10, vou no 804. Pegue log 6514, correto, chame pronto para o estacionamento no pátio 3. Trabalhar para o estacionamento. Botão 3179 para pushback estacionamento no 02. 3179, autorizado push estacionamento, reporte táxi, portão 02. Trabalhar táxi 3179. Gol no 607, autorizado, táxi. Via Juliette, Alfa, no ponto de espera, torre 118, decimal 6, ajuste 1011. Libre táxi, ponto de espera, 10, via Juliette, Alfa, e chama a torre 186, o gol no 607, agora 1091. Olha, o TAN 3153, puxa estacionamento no portão 3. TAN 3153, no setor, será o próximo. Aguardando. 804. Sou de Salvador, gol no 804, decolado na sua escuta, cruza 1510. 804, subiu, mantém 360, vigilante. Autorizado 360, gol no 804. No 607, informe a sua segunda alternativa. É Campinas. Gente, informo que o Galeão está fechado, viu? A alternativa devido a mau tempo. Gente, obrigado. Do Sol, Galeão, São Paulo e Santos Dumont estão fechados. Montei o gol no 607, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, no 607, só para informação, Os aeródromos Galeão, Rio de Janeiro e São Paulo estão fechados para pouso e decolagem. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, o vento 040 graus, 04 nós, voo no 607. Alinha e decola da 10, voo no 607, grato pelas informações. Fizeram pelo menos mais 25 milhas para essas informações. Estacionamento no 10, voo no 8, no 7. Tá livre de desvios, confirme para o 804. Sim. Mantém para 270 por mais 20 milhas para evitar formações, gol no 804. Tá autorizado. Autorizado desvios no 804. Um abraço. Já copiei aqui fazendo, não sei se está fechado também, e a segunda confins. Aguarde, iremos coordenar com o centro porque o Galeão está fechado. Santos Dumont e São Paulo. Afirmativo, gente. Então fica Guarulhos por enquanto a primeira e Confins a segunda. 11 o ajuste. Estou no 10, gol no 897. Gol no 897 no portão 10 autorizado. Puxe e acionamento reporte táxi. Cortada táxi, gol no 897. Sobre o objeto 6709. 804, não tem nenhuma proa à esquerda que tenha condições de voar? 240, voo 904. 240, sim.